nós estarmos na casa do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 11. Eu tenho muita palavra aqui para repartir com vocês hoje, então eu preciso de muita graça do Senhor. Amém? Amém. Estenda as suas mãos aqui sobre a minha vida, por favor, estenda e faça, ajuda o Vini, Senhor. Amém. Ora por mim, querido, eu estou falando de verdade. Senhor, nós abençoamos, Senhor, na vida do pastor Vinícius, Senhor. Em nome Senhor, de Jesus, Senhor. Senhor, envia o teu Espírito, Senhor, libera a tua graça sobre a vida dele, Senhor. Vem com a tua graça, Senhor. Ah, Espírito Santo, Senhor, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito, Senhor. Que toda humanidade, Senhor, nós entendemos. Seja aqui o teu Espírito, Senhor. O teu Espírito, Senhor. Tua graça, Senhor. É difícil porque quando você às vezes quer compartilhar algumas coisas. Às vezes é perigoso você fazer uma salada e você se complicar com algumas coisas. Então eu preciso de muita graça, Senhor. Amém. Amém. Eu queria ler com você um trecho de Eclesiastes, capítulo 11, que tem enchido muito meu coração nesses dias. Todos vocês não, talvez você não saiba, Salomão, ele escreveu 3 livros. E Salomão foi um dos homens mais sábios que existiram na história da humanidade. Eu creio que a sabedoria de Salomão é até um protótipo da sabedoria de Cristo. E Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia: o livro de Cantares, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. E exatamente nessa ordem cronológica, o livro de Cantares, os estudiosos dizem que foi um livro da paixão, o livro de Provérbios, da maturidade, né? E o livro de Eclesiastes, o livro da experiência. Ele já estava concluindo algumas coisas na vida dele. E aqui, quase terminando a sua obra, ele escreve uma coisa muito interessante. No capítulo 11, ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre nós semearmos. E aí ele fala assim: estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento. Diga, quem somente observa o vento. Diga, quem somente observa o vento. Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Amém. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem somente olha para as nuvens, nunca colherá. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela tem muitas respostas para nós. Só que nem sempre as respostas que nós encontramos na palavra de Deus são as respostas que nós queremos ouvir. E nós precisamos entender uma coisa acerca de Deus: que nem sempre Deus, ele vai te responder da maneira que você espera que ele te responda. Por quê? Porque Deus, ele tem a resposta certa para tempo certo da nossa vida. É por isso que muitas pessoas, elas mistificam um pouquinho o fato de você passar a virada na igreja. E as pessoas põem a cueca branca, a calcinha amarela, vermelha, vão lá dar sete pulos na onda, não é verdade? Sete mergulhos no Rio Tietê, para o próximo ano, para que tudo aconteça, para que tudo de ruim fique lá no Rio Tietê. Mas a verdade é que não existe uma mística, não existe uma mágica. E a primeira coisa que você precisa entender sobre o culto de uma virada: uma virada, ela é um momento importante. Por quê? Porque encerra-se um ciclo e inicia-se um outro ciclo de planejamento. A Terra, ela dá uma volta em torno de si mesma, e isso leva um período de um ano. Existem quatro estações durante um ano. Durante um mês existem quatro luas. Ou seja, todo o mundo, todo o universo, ele conspira através de ciclos. E é importante nós reconhecermos o quê? O início e o encerramento de alguns ciclos na nossa vida. Mas o que nós precisamos entender também é que uma virada de um ano e a entrada de um novo ano nada mais é também do que uma continuidade. Então nós estamos aqui para darmos continuidade a tudo aquilo que nós vivemos em 2016. Não adianta eu enganá-los. Quem gosta aqui de ser enganado, meu irmão? Quem gosta aqui de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. É ou não é? Quem aqui já foi lá na feira e falou assim: olha aqui, freguesa, aqui é. É aqui, é assim ou não é? Como que você falava lá na feira? Olha aqui. E aí você fala assim: olha, eles olham pra mim. E de repente o feirante coloca lá na sua sacola ali tudo fruto estragado. Ou então, por exemplo, assim, aqui nem caixa de morango. Quem aqui compra morango aqui em casa? Acho que o que acontece é tudo igual em toda a casa, não é? Os de cima tão bons, os de baixo tão podres. É assim ou não é? Sim ou não? Ninguém gosta de se enganar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não vou te enganar aqui. Não adianta eu vir aqui e falar assim: ó, eu vou orar por você, eu vou dar sete ungidas na sua cabeça, vou derramar uma unção sobre você, e 2017 vai ser um ano maravilhoso. Mentira, meu irmão. 2017 vai ter lutas, vai ter dificuldades, vão ter problemas, vão ter crises. Por quê? Porque é um ano. E você precisa entender isso. Que todas essas coisas fazem parte do quê? Daquilo que Deus, ele quer construir na nossa vida. Agora, às vezes também a gente fica numa ilusão que a gente faz besteira, foi lá no Natal e pega o cartão e passa o cartão e parcela em 25 vezes e tudo, e divide, e compra, e gasta, e gasta, e gasta. E aí você vem na igreja no culto da virada para orar para que a fatura não chegue em janeiro. Meu irmão, vai chegar a fatura em janeiro. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a vida, ela funciona através de um ciclo de semeadura. Então você precisa entender que em 2017 você vai colher aquilo que você plantou em 2016. E em 2017 você vai ter a oportunidade, diga, a oportunidade de semear para 2018. Porque é assim que nós fazemos. Você sabia que a tâmara, quem já comeu tâmara aqui? A tâmara é uma fruta israelense. E você planta a tâmara, você só colhe ela daqui 50 anos. Ou seja, você faz um plantio na sua geração para que outra geração possa colher daquele fruto. É por isso que a gente vê Abraão plantando uma tamareira. Por quê? Porque é um símbolo profético. Porque ele está preparando algo para a próxima. geração. E nós precisamos entender que Deus trabalha assim. Agora, se você ficar só esperando aqui, receber a oração e as coisas acontecerem, quem somente fica olhando o vento nunca semeará. E quem somente fica olhando as nuvens nunca vai colher. Sabe o que vai acontecer? Em 2017, quando você chegar aqui no culto da virada, você vai estar na mesa. Ou às vezes numa pior. Por quê? Porque você vai ter perdido mais um ano da sua vida. E perder mais um ano significa perder o seu tempo, perder a sua força, perder tudo aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Agora, entra anos, sai anos, e às vezes a gente continua na mesma. A gente continua naquele ciclo vicioso e não mudamos. Por quê? Porque o que precisa mudar em 2017? Diga, o que precisa mudar não é o ano. O que precisa mudar não é o ano. O que precisa mudar é a minha mentalidade. O que precisa mudar é a minha mentalidade. Fala pro seu irmão, o que você semeou em 2016? O que você semeou? Né? Fala assim para ele, aí está a resposta daquilo que você vai colher em 2017. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quer seja bom ou quer seja ruim, meu irmão. Se você plantar erva daninha, o que você vai colher? Se você plantar figo, você vai colher o quê? Se você plantar uva, você vai colher uva. Fala para ele, pro seu irmão, o que você plantou? Fala para ele, o que você plantou no seu casamento? O que você plantou na sua casa? O que você plantou na sua vida com Deus? O que você plantou na sua vida profissional? Nós precisamos entender como muitas coisas funcionam. É por isso que eu vou falar uma coisa para você, né? 2016 foi um ano maravilhoso para mim. Para mim, Vinícius, como pessoa. Aconteceram muitas coisas especiais. Mas foi um dos anos onde o meu relacionamento com Deus, ele viveu o seu maior nível de profundidade. É por isso que hoje eu estou chegando aqui para ministrar uma palavra para você com a perfeita clareza do lugar profético que nós estamos e do lugar profético para onde nós estamos indo. Meu irmão, eu não tenho nenhuma clareza na minha vida como eu tenho nesses dias. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, vai me dizer tudo aquilo que eu tenho que fazer no próximo ano, como que vai ser o próximo ano, ou o pastor, ou a igreja, vai me dizer o que vai acontecer, o que você vai ter que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma compreensão distorcida daquilo que na verdade nós estamos fazendo aqui nessa. Nós estamos unidos com o corpo de Cristo. Amém? Para que nós possamos entender. Então, a função profética da igreja, ela na verdade é nos dar olhos para ver e ouvi-los para ouvir. Antes de nós lermos, desculpa, irmãos, Jeremias 1:12, a gente vai 1:10. Eu queria ler com você 1 Crônicas 12. 32. Issacar era o quinto filho de Lia, que era filho de Jacó. O primeiro era Rubem, o segundo Simeão, o terceiro Levi, o quarto Judá, o quinto Issacar. Issacar, os filhos de Issacar, eles receberam um dom divino. Havia um dom sobre aquele povo. É como os descendentes de Caim. Se você for ver lá em Gênesis, no capítulo de número 4, você vê os descendentes e alguns dos descendentes, eles eram especialistas em trabalhar com metal, outros eram especialistas em tendas, outros eram especialistas em músicas, ou seja, cada um recebeu um talento natural. E os filhos de Issacar, dentro do chamado profético deles, eles receberam um talento de Deus. E qual que era o talento de Deus sobre a vida deles? Ele fala assim, os filhos de Issacar, eles eram o quê? Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Amém? O que, que eles sabiam discernir? Eles discerniam o tempo. E eles traziam a direção. É por isso que o ambiente profético, presta atenção aqui comigo. O ambiente profético, ele não diz respeito a esse tempo que nós estamos vivendo. Mas ele diz respeito a um tempo que nós vamos entrar nele. É por isso que o ambiente profético, ele sempre está apontando para nós para frente. Então, o que os filhos de Issacar podiam fazer era o seguinte: discernirem o tempo e darem a direção para o povo. Amém? É aí que o meu papel, ele é restrito na sua vida. Por quê? Porque eu só consigo discernir o tempo e te apontar uma direção. O que você vai fazer, como você vai fazer, vai depender de você. Fale para o seu irmão, depende de você. Então o ministério profético, ele pode dar para você o quê? Olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso que nós queremos fazer como igreja. Nós queremos desatar a sua visão para que você veja e para que você ouça. E para que você possa fluir em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas olha que coisa interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer saber o futuro. Só que o futuro não existe. O futuro é incerto. Você pode receber todas as palavras de bênção de Deus agora sobre a sua vida. Se você decidir sair daqui e ir lá se jogar no Rio Tietê, acabou. O futuro, ele é incerto. Por quê? Porque o futuro, ele vai depender de cada decisão e de cada escolha diária que nós vamos fazer na nossa vida. Eu estava até conversando com o Jorginho e com a Geice, antes deles casarem. Nós estávamos fazendo um aconselhamento com eles sobre o casamento. E é muito natural que qualquer casamento, ele viva um período de crise. Porque isso acontece em qualquer casamento, meu irmão. Agora, quando você vive uma crise conjugal, às vezes você casou no Senhor, você casou na igreja, você se guardou para aquilo. Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Você vai falar assim: Senhor, será que eu escolhi a pessoa errada para casar com ela? Só que lá no altar, quando você disse sim, você tinha certeza que aquele era o amor da sua vida. Por que está acontecendo essa crise depois de 4 anos que eu estou casado? Meu irmão, sabe o que acontece? Durante 4 anos, você tomou um monte de decisão. Você não tomou só aquela decisão lá no altar. Durante 4 anos, você tomou um monte de decisões que te trouxeram para esse lugar que você está lá. Agora você está perguntando para Deus se uma escolha que você fez há 4 anos atrás estava certa ou errada. Meu irmão, e as outras escolhas que você fez? E as outras decisões que você tomou durante todo esse tempo? Elas não contam? É por isso que eu quero receber uma palavra sobre todo o ano de 2017. Para depois chegar aqui e falar assim: olha, aconteceu na minha vida. Isso daqui é verdade. Por quê? Porque eu não quero me responsabilizar pelas minhas escolhas. É por isso que quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram para ele assim: olha, o que vai acontecer sobre Israel? Abra comigo em Atos, no capítulo 1, no versículo 6. Às vezes a gente quer saber o futuro, meu irmão, e a gente esquece do presente. Atos 1:6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que é este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém. Amém. Sabe aquele ditado que diz assim: o futuro a Deus pertence? Às vezes a gente discerne um ambiente e a gente fala assim: olha, gente, a gente está discernindo esse ambiente, nós precisamos entrar aqui. É isso que nós podemos fazer como igreja. Às vezes eu vou lá e fico ali na minha casa, no meu quarto, fico ali orando. Às vezes fico 3 horas, 4 horas, fico ali 5 horas. E tem dia que eu saio dali e eu falo: Senhor, ainda não entendi. E volto lá, fico mais tempo. E daqui a pouco eu recebo uma palavra. E Deus fala assim: intercessão. E aí eu chego aqui e falo: gente, intercessão. Porque às vezes a gente tem um entendimento de um tempo, de uma época, e a gente aponta para vocês. Agora, se você não entrar nisso, não depende de nós. É por isso que às vezes a gente fica com os olhos no futuro. Todo mundo está de olho nas previsões. Tem a mega da virada e todo mundo está querendo saber o que vai acontecer em 2017, como vai ser o governo do Dória e o que vai acontecer em 2018. Vem aí, tem eleições presidenciais. A gente está tanto com o olho no futuro que a gente esquece do presente. E deixa eu te falar uma coisa: se você não cuidar do seu presente, você nunca vai chegar nesse futuro que você está com expectativa para chegar nele. E deixa eu te falar outra coisa ainda mais: quando o futuro chegar, o futuro vai ser o presente. Sabia que o amanhã vai ser o hoje para você amanhã? É por isso que a única coisa que nós temos que fazer e entender nesses dias é que nós temos que nos responsabilizar e agarrar o presente como nunca. Por quê? Porque esse é o tempo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes a gente fica tanto com os olhos no futuro que a gente esquece o presente. E você esquece que o presente é que está ditando as regras para o seu futuro. É por isso que o que eu entendo como igreja e como momento profético, não só nosso, mas sobre a igreja brasileira, a igreja mundial, é aquilo que está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo 10. Agora vamos para lá, vai. Falei para vocês orarem por mim, a sua oração foi fraca. Olá. Jeremias 1:10. Diz assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Meu irmão, muitas vezes quando Deus está tratando um assunto específico, Ele não está tratando aquele fato isolado, mas Ele está mostrando para nós um padrão eterno, como que os céus funcionam. E esse versículo de Jeremias 1:10, ele é um versículo revolucionário para que a gente conheça o mover profético. E por que eu estou falando isso? Porque sempre na sua vida, antes de Deus plantar e de Deus edificar, Ele vai arrancar, Ele vai derribar, Ele vai destruir e Ele vai arruinar. Por quê? Porque Ele está mostrando para nós como Ele se move. É muito bom edificar, é muito bom plantar, é muito bom colher. Mas a gente precisa entender que antes desse tempo, todo terreno precisa ser preparado. E é por isso que na igreja brasileira e na nação brasileira, eu tenho conversado com muitos pastores, com muitos homens de Deus, e parece que é como que todos eles têm a mesma perspectiva. Esses dias algum pastor amigo meu, ele estava falando assim, ele falou assim para mim: Vini, às vezes humanamente nos dá a impressão de que o errado é o certo, porque aqui no Brasil muitas vezes nós temos a impressão de que quem está fazendo errado é quem está dando certo. E muitas vezes essa é a perspectiva. Então muitas pessoas na igreja, elas têm a visão de que nada está acontecendo, parece que nada está andando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de pensar assim. Mas porque isso faz parte da geração e do tempo profético que nós nascemos, em que Deus nos levantou como igreja. Por quê? Porque esse é o chamado para essa igreja nesses dias. A nossa igreja foi chamada para preparar o terreno. Diga assim: essa geração da igreja, essa geração da igreja foi chamada para preparar o terreno. Para preparar o terreno. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Preparar o terreno ninguém quer. Sabe por quê? Porque os holofortes não estão ali. Os holofortes vão estar no dia da inauguração, o dia que o prédio estiver pronto. Mas a nossa geração foi escolhida por Deus para preparar o terreno para aquilo que Ele quer edificar para a próxima geração. Meu irmão, queira você ou não, você precisa entender esse chamado profético para a sua vida. Deus, Ele chamou você para trabalhar para a próxima geração. E nós estamos preparando o terreno, sabe por quê? Porque se a próxima geração construir um edifício sobre um terreno destruído, um terreno irregular, um terreno cheio de lixos, sabe o que vai acontecer? Esse edifício que vai ser construído vai desabar novamente. E nós estamos caminhando para a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus está à porta. E existe um chamado de urgência para esses dias. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, que você vai ver com os seus olhos aquilo que Deus vai fazer na igreja nos próximos anos. Você vai ver o tempo da edificação. Você vai ver o tempo dos fundamentos lançados. E aquilo que Deus vai fazer na igreja vai ser diferente de qualquer coisa que você já viu com seus olhos. Mas o que nós precisamos entender é para que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para preparar o terreno, então para de querer edificar. Se Deus chamou a sua geração para preparar o terreno, viver. E é para isso que você precisa morrer. O nosso grande problema é que a gente não entende isso. Abraão, ele teve que sair da terra dele, peregrinar Canaã, para colocar os pés na terra prometida. Para quê? Para liberar um decreto sobre aquela terra, para que depois de 400 anos o povo, ele voltasse para aquele lugar e pudesse transformar aquele lugar na terra prometida. Foram cerca de 430 anos que o povo ficou no Egito. E sabe o que acontece, meu irmão? Por que que eles entraram na terra prometida? Você sabe por que que as muralhas de Jericó caíram, Senhor? Porque há muitos anos atrás, Abraão tinha liberado um decreto sobre aquela terra. Porque ele tinha levantado um altar ali. Porque Abraão, ele preparou o terreno para Isaac. Isaac preparou o terreno para Jacó. A Bíblia diz que nos dias da fome, Isaac cavou poços. Poços que o pai dele tinha cavado. E nos poços que o pai dele tinha cavado, ele se alimentou, ele bebeu da água dos poços que o pai dele tinha cavado em outra geração. E às vezes nós, como filhos, estamos andando em cima de poços e a gente não percebe isso. Agora a gente precisa entender o nosso chamado, o nosso tempo profético como igreja. Então, se Deus te chamou para preparar o terreno, meu irmão, é o tempo de Joel, da gente pegar a nossa enxada, da gente pegar o nosso rastelo, da gente pegar, não os instrumentos errados, mas os instrumentos certos, para cumprir o nosso propósito na terra. Mas a gente não entende, a gente fica brigando com Deus, a gente fica desanimada, a gente fala, Deus, nada está acontecendo. Ei, Deus está falando para você, não está acontecendo o que você quer, não está acontecendo o que você está querendo estabelecer. Meu irmão, eu nunca tive tanta clareza sobre um ambiente espiritual, sobre um tempo espiritual, como eu tenho nesses dias. É por isso que esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento presente chama-se: a igreja nesses dias está preparando o terreno para a próxima geração. Agora, eu creio, e eu vou declarar aqui o entendimento profético que eu tenho. E aí, meu irmão, você pode viver 1 Tessalonicenses capítulo 5. Julgue as profecias. Julgue aquilo que eu digo. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é dos homens, vai cair por terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo um ambiente profético que nos próximos tempos, nos próximos anos, a igreja vai começar a lançar os fundamentos dessa igreja, da noiva que vai ser edificada, começarão a ser lançados nos próximos anos. Começará a ser lançado nos próximos dias. Por quê? Porque eu creio que o livro de Esdras é exatamente um protótipo profético do tempo em que nós vamos entrar, do tempo que está diante de nós. Aí você vai falar assim para mim: mas, pastor, por quê? Eu quero te dizer uma coisa. A igreja dos nossos dias tem muitos homens de Deus, muitos heróis da fé, muitas coisas que nos ajudaram a chegar até aqui. Mas tem muitas coisas que foram plantadas na igreja, tem muitas coisas que foram plantadas na sua mente e nas suas emoções, que não foram plantadas por Deus, mas foram plantadas por homens. Muitas das convicções que você tem hoje em dia, muitas das convicções que os jovens têm hoje em dia, sabe de onde que saíram? Da internet. Porque você vai lá buscar na internet alguém que pensa como você, e aí você chega diante das pessoas para falar a sua tese, para falar o seu posicionamento, mas aquele posicionamento não é seu. Aquele posicionamento é do profeta Google, é do diabo no YouTube e do presbítero no Facebook. Por quê? Porque quando você quer ter uma base, quando você quer convencer alguém, você Então vai na internet e busca alguém que pensa com você e você diz que aquilo é a sua tese. Um dia o Jorginho veio me procurar, a gente sentou aqui nesse altar. E eu falei assim, e Jorginho estava com alguns questionamentos, e ele falou, olha, eu não sei qual que é o certo, tem a visão de Calvino, a visão dos presbiterianos. E o que você acha? Aí eu falei assim, ó, Jorginho, senta aqui, eu penso isso, penso aquilo, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa daqui é a visão do Calvino, essa daqui é a visão dos presbiterianos, essa é a do Vini, e qual que é a sua? Sabe qual que é o problema? É que muito da base que você tem do Evangelho Primo não nasceu no quarto. Nasceu de uma coisa que você ouviu, de outra que você pesquisou. E dentro da nossa mente, dos nossos sentimentos, tem um monte de lixo. Tem um monte de coisas que foram plantadas pelo homem, pela religião. E eu não falo de você. Isso tem relação comigo mesmo. E é por isso que o terreno precisa ser preparado. Por quê? Porque muitas coisas que a gente pensava assim, não, isso é evangelho, isso é obra de Deus. Não é obra de Deus, nem é obra de homens. Mas a gente vem sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. E aí você fala para mim assim, pastor, mas por que o livro de Esdras? Meu irmão, o livro de Esdras fala de um tempo de reconstrução. E a igreja, em toda a face da terra, está sendo preparada para um tempo de reconstrução. Xaraki Abassu Yeremanais. A igreja está sendo preparada para esse tempo. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando da África, da Ásia, nos quatro cantos da terra. A igreja está sendo preparada para esse tempo de reconstrução. Sabe por quê? Porque avivamentos, eles acontecem durante a história, cerca de 100 anos. Mas reformas, elas acontecem durante cerca de 500 anos. Assim como foi com Calvino na Suíça. Mas o que eu quero falar para você, meu irmão, é que está chegando um tempo em que todas as coisas estão convergindo em Cristo. Então haverá reforma e avivamento junto. Porque tem gente que confundiu avivamento. Aconteceu uma coisa dentro da igreja, um mover, um movimento, e tem pessoas que falaram, aquilo foi avivamento. Deixa eu te falar, o avivamento, quando ele fica só dentro da igreja, não é avivamento. Nós vamos viver um tempo onde haverá avivamento e reforma, onde aquilo que acontecerá dentro de você vai acontecer fora de você. Sabe, meu irmão, às vezes a gente tem uma visão errada acerca do reino de Deus. E há muitos anos atrás eu fiz um trabalho com a pastora em um circo. E a gente ia pregar. Depois do culto de quinta-feira, a gente saía da igreja. 10 horas a gente ia pregar no circo para os artistas depois do espetáculo deles. E desse trabalho que nós fizemos no circo, houve uma família que ela foi salva. E foi muito poderoso aquilo que Deus fez lá. Tanto que as pessoas, elas nos amam muito. Toda vez que a gente vai para o circo, né? Não sei porque, se é porque pastor é meio palhaço. Mas as pessoas nos amam muito. O que aconteceu foi que nós trouxemos aquela família para a igreja. E aquela família largou o circo para servir ao Senhor. E o engraçado é que Se isso acontecesse nos meus dias hoje, jamais eu ia falar para aquela família largar o circo. Mas eu ia falar para eles continuarem lá e para eles transformarem o circo, que nem Jesus fez com aquele endemoniado gadareno. Porque isso faz parte do nosso entendimento. Eu achava que todo mundo tinha que vir para a igreja, eu achava que a gente tinha que ficar trancado aqui. Mas eu quero te dizer nesses dias, é que tudo depende da sua compreensão profética. E aquilo que Deus vai fazer nos nossos dias, sabe o que vai fazer? Você vai estar lá sentado no seu trabalho, e você vai estar ali trabalhando, e alguém vai ser batizado pelo Espírito Santo lá do lado da sua cadeira, e vai começar a ver avivamento na empresa. Meu irmão, é o que acontecia com o Charles Finney. Como que chama os donos de indústrias? Os empresários, meu irmão, eles fechavam a indústria, reuniam os funcionários e começavam a ter um culto, paravam o trabalho. É isso que Deus ele quer fazer nos nossos dias. Deus não quer te tirar de onde você está, mas Deus quer transformar o lugar onde você está, meu irmão. É por isso que o livro de Esdras ele é tão importante. O povo começou a viver um período pós-cativeiro. Então, o livro de Esdras, ele começa a narrar uma história cerca de 60 anos depois do cativeiro da Babilônia. E aí, o que que acontece, meu irmão? Houveram três regressos para Jerusalém. Três regressos depois do cativeiro da Babilônia. O primeiro foi com Zorobabel e Josué. Zorobabel era o governador e Josué era o sacerdote. O segundo, depois que o templo foi reconstruído, foi o de Esdras. Esdras era um escriba. E o terceiro foi de Neemias, que veio justamente para realizar a reconstrução do templo. Então, olha o que eu estou falando para você de propósito. Zorobabel e Josué, eles eram ali a autoridade governamental, a autoridade espiritual. E o que que eles faziam? Eles foram os homens que encabeçaram, junto com Zacarias e Ageu, a reconstrução do templo, que demorou cerca de 15 anos. Diga assim, eles foram lá para reconstruir o templo. Diga assim, essa era a missão deles. Depois, quando eles concluíram a obra, quem vai para lá? Esdras. Então Esdras chega lá com uma outra missão. Quem que era ele? Quem que era Esdras? Um escriba, um homem da lei. Então ele veio para alinhar as pessoas, porque muitas daquelas pessoas tinham vindo da Babilônia. Havia muitos costumes pagãos no meio do povo. Então Esdras chega ali para trazer o quê? Alinhamento. E depois que Esdras faz isso através de um chamado para arrependimento do povo, o povo é alinhado. Chega quem? Neemias. Para fazer o quê? Reconstruir os muros. Qual que era a função de Zorobabel e de Josué? Reconstruir o templo. De Esdras, alinhar a lei. E de Neemias, reconstruir os muros. Você entende que no reino, cada um tem o seu papel, meu irmão? Sim ou não? Só que, olha que bênção. Zorobabel era o governador, Josué era o sacerdote, mas havia um rei persa chamado Ciro. E quando Zorobabel e Josué iam voltar, quem dá a ordem para eles? Ciro. Ciro dá um decreto, diga decreto. O decreto de Ciro permite que os exilados de Jerusalém voltem para lá. Ciro era um rei judeu? Não. Ciro era cristão? Não. Ciro era um rei bom? Não. Mas Ciro é uma demonstração profética que os governos da terra estão debaixo da autoridade do governo dos céus. Então, quando chega o tempo de Ciro se mover. Então, a Bíblia em Isaías faz com que Ciro seja chamado do meu ungido. E o que nós precisamos entender nessa primeira parte do ano de 2017 é que nós precisamos nos fortalecer em intercessão. Fala para o seu irmão, intercessão. Diga intercessão. Sabe por quê, meu irmão? Porque existem decretos sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, existem decretos sobre a sua vida. Diga, existem decretos sobre a igreja. Que precisam ser liberados. Sabe qual que é o nosso papel como igreja nesses dias, meu irmão? Nós precisamos concordar com os céus para que os decretos do Senhor se cumpram nos nossos dias. Nós precisamos ordenar, nós precisamos avançar no mundo espiritual. Entenda uma coisa comigo. No Egito, quem que era o rei do Egito? Sempre Faraó. Mas quem governava o Egito nos dias de José? José. Ainda que o rei, o presidente, ainda que os governantes da terra, eles não sejam cristãos nem evangélicos, a gente precisa entender que Deus, Ele colocou nas mãos da igreja a autoridade para estabelecer o governo. É o que está escrito lá em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 19 e 20, ele fala assim, que Cristo está acima dos principados, potestades e governos, e Ele, nos colocou acima, nesse lugar, nas regiões celestiais. O que eu quero te dizer é que a igreja nos nossos dias, ela precisa avançar no mundo espiritual. O reino de Deus, o governo de Deus, precisa vir sobre o governo da terra. Fala para o seu irmão, é tempo de você concordar com os céus nesses dias, para que os decretos sejam liberados. Posso te dizer uma coisa? Quem tem aqui anotado palavra profética que você recebeu, profecias? Quem lembra aqui profecias que você recebeu quando você era criança? Palavras que você recebeu há tantos e tantos? Quem tem aqui? Eu quero te dar uma dica então. Vai buscar essas anotações, vai buscar esses cadernos, e você vai abrir eles, e você vai orar eles, e você vai declarar: Senhor, que os seus decretos sejam liberados nesse tempo. Você vai concordar com os céus. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, eu sei que é muito difícil. Às vezes vocês ficam com um cara de ponto de interrogação aqui enquanto eu estou pregando, porque se a gente lesse mais a Bíblia, talvez a gente conhecesse um pouquinho mais da Bíblia, meu irmão. Eu não sei mais que vocês, eu não sou mais que você, meu irmão, eu leio a Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o povo foi, na verdade, liderado por Zorobabel e liderado por Josué, eles começaram a edificar o templo. Mas antes de edificar o templo, eles levantaram um altar. Diga, levantaram um altar. Aí eles levantaram um altar, e depois que eles levantaram um altar, sabe o que eles fizeram? Eles lançaram os fundamentos da casa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eles estavam lá para fazer a obra, chegaram os samaritanos, chegaram alguns estrangeiros e falaram assim: Deixa a gente edificar junto com vocês. Imagina você, Lilian, está enchendo a laje lá, sozinho. Não é isso? Não, é isso aí. É isso aí. Aí encosta um carro assim, desce, meu, 20 caras, de desde uma Brasília. Aí fala assim: e aí, mano, beleza? Quer uma ajuda aí? Aí você fala: opa! E aí eles te ajudam a encher a laje. E chega no final do dia lá, eles te amarram lá no quarto e levam todas as suas coisas embora. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que você acha que vai te ajudar vai ser um laço e uma destruição sobre a sua vida. Aí os samaritanos chegaram e falaram assim: deixa eu te ajudar vocês. Mas Zorobabel e Josué falaram: não, você não vai ajudar ele. A gente não precisa da ajuda de vocês. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a cultura da terra quer permear a cultura do céu sobre as nossas vidas. Muitas vezes o inimigo, ele quer trazer escura sobre nós. E você pensa assim: ah, mas isso não tem problema. Mas isso não tem nada a ver. Você lembra quando Balaão, ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar Jerusalém, em Números no capítulo 22? Então, quando Balaão, ele ia orar, ele falava: não consigo amaldiçoar o povo, só consigo abençoar eles. Quem lembra dessa passagem? Só que, não contente, o que que Balaão fez? Balaão falou assim: mas Balaque, eu vou te contar um segredo. Faz o seguinte: o povo de Israel, eles não podem se deitar com mulheres estrangeiras. Manda mulheres para lá no meio deles, para que se deitem com eles. E quando eles quebrarem a aliança com Deus deles, então nós vamos ter vitória contra eles. E quando o povo se misturou e se prostituiu, então eles foram derrotados pelo inimigo. A mesma coisa, ela acontece e ela tem esse significado profético. Você fala assim: mas pastor, o que que acontece? Deixa eu te falar. A igreja dos nossos dias, ela foi permeada pela cultura da terra. A cultura da prosperidade, a cultura da prostituição, a cultura do divórcio. Quantas coisas permearam a nossa vida nos nossos dias? Quantas coisas permearam a igreja? Quantas coisas permearam o altar nos nossos dias? Meu irmão, eu não sei se você consegue discernir isso, mas grande parte da música que nós tocamos tem influência de fora. Grande parte das artes que nós praticamos tem influência de fora. Muita parte dos eventos que nós realizamos tem influência de fora. Psicologia, psicólogos tem influência de fora. Método, sexo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem casais aqui, ó. Quem aqui é casado? Se você for ver, às vezes, sobre a sua vida sexual, no seu casamento, você tem uma influência nessa terra. Ah, pastor, quantas vezes o seu pai e a sua mãe falou sobre sexo com você? Então, o sexo que você foi praticar no seu casamento, muitas vezes tem influência de onde? Dos filmes? Do que você aprendeu na escola? Das revistas? Dos amigos? Das conversas? Das rodas? E você acha que a cultura não foi permeada? A cultura foi tão permeada que isso entrou na sua casa, isso entrou no seu leito, isso invadiu a sua vida, isso está trazendo destruição para o seu casamento hoje. Meu irmão, quantos divórcios estão acontecendo dentro das nossas igrejas? Sabe por quê? Porque um dia alguém lá atrás falou assim: mas é só uma misturinha, não tem problema. Então eles ignoram o que Paulo fala, que luz e trevas não se combinam. Então eles ignoram o que Zorobabel e Josué não ignoraram. Ele falou: vocês querem nos ajudar? Não. Eles vêm quando eles estão contando as tribos, e chegam alguns levitas que não tem uma linhagem definida, não tem como provar a sua linhagem. Eles falam assim: esperam que cheguem os sacerdotes com Urim e Tumim para determinarem se vocês têm direito de exercer o sacerdócio ou não. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tem que viver dias aonde nós não podemos mais tolerar nada que seja misturado. A cultura dessa terra não pode permear as nossas vidas, meu irmão. Amém. Nós nascemos para viver o contrário. A igreja, ela tem que permear aquilo que está na terra. Aquilo que você carrega é que precisa permear a cultura, e não a cultura vai permear a sua vida, meu irmão. Fala para o seu irmão, alguma coisa está errada. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Toda vez que você se posiciona, o inimigo vai se levantar contra você. E foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens foram até o rei e levantaram calúnias, levantaram mentiras. E eles conseguiram um decreto do rei para fazer parar a obra. E a Bíblia fala em Esdras capítulo 4, versículo 21 a 24, que eles fizeram parar a obra da casa de Deus. Muitas pessoas estavam cansadas, muitas pessoas estavam desanimadas. E talvez você está assim, está começando o ano e você já está cansado e desanimado. E eles chegaram com um decreto do rei lá e falaram assim: pode parar essa obra agora mesmo. E a Bíblia fala que eles fizeram parar a obra com força e com violência. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você se posiciona, as pessoas vão falar para você: ah, mas você é bobo, ah, mas você é trouxa, ah. Ontem mesmo eu estava lá em casa e eu fui lá no condomínio com as meninas na piscina. E aí eu estava ali e tal, e tinha um grupo de homens lá. Eles estavam ali bebendo cerveja. E eles falaram assim: ó, vai uma cerveja? Eu falei assim: não, cara, obrigado. Eu não bebo porque eu não posso. Eu não bebo porque eu não quero. Aí eu falei assim: eu não quero ser indelicado com eles. Né? Porque, ó, o cara tá rejeitando a nossa cerveja. Não, né? Eu falei assim: cara, obrigado. Eu não bebo. Aí um deles lá falou assim: ah, se você quiser tem um mescal ali. Sabe o que eu fiz? Eu dei risada. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas querem te ridicularizar. As pessoas querem dizer que você é o estranho. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que nós somos levantar a bandeira da santidade dos nossos dias. Aleluia! E se alguém quiser fazer coisa errada, a gente vai falar: não, eu não aceito isso. Aleluia! Eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, nós vamos levantar a bandeira da santidade. Sabe, meu irmão, tem muita gente discutindo lá no Congresso em relação ao aborto, mas eu quero declarar que somos nós que vamos levantar as mãos e vamos dizer a essa cultura não ao aborto. Nós vamos ser nós que vamos levantar as mãos e vamos declarar sobre essa terra menos aborto. Somos nós que vamos levantar as mãos e vamos declarar assim menos desigualdade social. Sabe quando vai acontecer isso? Quando você colocar as mãos no seu bolso e você tirar do seu bolso e você começar a dividir com as pessoas que não têm. Porque a gente reclama da desigualdade, mas a gente não faz nada para que a desigualdade acabe. Sabe quem precisa levantar a bandeira? Somos nós. Em nome de Jesus, meu irmão, eu posso até tomar leite com mescal, mas eu quero te declarar, em nome de Jesus, eu vou chegar com 80, 90, com 100 anos, e eu vou estar casado com a mesma mulher, a minha família é uma bênção, as minhas filhas vão estar no caminho do Senhor. Aleluia. Desista de ser trouxa. Eu quero ser trouxão, então, em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Porque nós vamos levantar essa bandeira. Porque nós vamos levantar isso. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui com você que a cultura dessa terra não vai permear a nossa casa, não vai permear a nossa vida. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está no mural das nossas portas. Aleluia! Levante a sua mão aí e declare menos aborto, menos desigualdade, menos divórcios. Muita gente honesta, muita gente correta, está chorando e clamando. Muitos pastores estão passando dificuldade. Muitos pastores não têm o que comer na mesa. Ah, meu irmão, muitas vezes vocês não sabem o que está acontecendo na nação, mas eles continuam lá, eles continuam crendo, eles continuam lá, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, crendo, crendo, crendo, presos na esperança. Aleluia! E Deus está ouvindo esse clamor nesses dias. Deus está ouvindo essa mensagem nesses dias. Que escuta o que eu estou te falando, meu irmão. A obra que estava paralisada, aquilo que você não estava enxergando com os seus olhos, ela está sendo retomada nesses dias. Oh, anota essa palavra, porque você vai ver coisas acontecendo na nação em 2017. 2017 vai ser um ano de muitos marcos nessa nação. Por quê? Porque Deus está restaurando a sua obra. Existe uma corneta, uma trombeta profética de Ageu, de Zacarias, dizendo: voltem ao trabalho, voltem à obra, voltem à obra, voltem ao trabalho. Eu não sei se você estava desanimado, abatido e cansado, mas em nome de Jesus, meu irmão, muitas vezes a gente estava trabalhando numa obra que não era a obra de Deus, mas era a nossa obra. Eu quero dar uma pausa aqui. É 11h58, 59. Vamos nos colocar em pé. Eu quero liberar essa trombeta profética. Se você puder ajoelhar. O primeiro minuto de 2017. Eu vim me dar a palavra. Chora, canta, dá uma sua elevada. Ele tá sua fazer a obra. Porque o que cansa não é fazer a obra, o que cansa é não fazer a obra. É não estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer. Por isso são dias. Shakya, anda, yorra, abraço, yorremanai. Em que Deus está chamando a sua noiva. É um chamado de pureza. Pureza no sentido de nós sermos autênticos, de nós não sofrermos influências, porque a noiva que o Senhor vem buscar é sem mancha, sem rugas, sem mácula. Aleluia! Chega de influências. Aleluia! Shakya, Adá, Kya, Rabasso, Yoromo, Kyo, Adai. Eu quero ser uma voz profética hoje sobre a sua vida. E tudo aquilo que foi plantado na sua mente, nas suas emoções, que não foi Deus que plantou. Em nome de Jesus, coloque uma mão sobre a sua cabeça, outra mão sobre o seu coração. Porque eu quero fazer essa oração sobre você agora. Sharakiara Basuelemanai. Tudo aquilo que você carrega nas suas emoções, tudo aquilo que você carrega na sua mente, na sua saúde mental e na sua saúde emocional, tudo aquilo que existe na sua alma, que não foi plantado por Deus, que é fake, todo fake da alma, Shakiaba Suyorobo Kyorobo Suyedemana. Ainda que você esteja no engano, e você diga: esse sou eu. Porque você transformou ideias de fora, pensamentos de fora na sua identidade, mas essa não é a sua verdadeira identidade. Amém. Tudo aquilo que não foi plantado por Deus, agora, Senhor, no mundo espiritual, eu declaro que seja desabilitado. Desabilitado, desabilitado. Está escrito que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Que aquilo que o Senhor não plantou, que aquilo que o Senhor não plantou nas mentes e nas emoções, seja desabilitado, desligado, agora, agora, sobre a sua vida. Pureza, santidade, santidade, santidade, pureza. Levante as suas mãos. Pai, Senhor, santidade, pureza. Existe o Deus Santo, porque eu sou santo. Existe uma onda de santidade aqui. Uma onda de santidade aqui. Como Jó, já disse que me custe, ainda que me custe. Bloqueei meu peito. Declara isso. Isso é profético. Declara isso. Coloque uma placa em meu peito. Como os sacerdotes. Coloque uma placa em meu peito. Na testa deles havia escrito santidade ao Senhor. Coloque uma placa em meu peito. Ah, coloca, Senhor, eu pertenço a ti. Coloque uma placa em meu peito. Ele vai extrair tudo aquilo que não foi plantado por ele. O arrependimento, ele te leva a este lugar novo em Deus. Xaraquiata da Vassuia de Manaias. Santidade ao Senhor. Sabe, meu irmão, nós precisamos ser como crianças nesses dias. Se você dá um desenho para uma criança, ela pinta o sol de roxo. Ela pinta um mar de vermelho. Ela pinta a árvore de azul. E todo mundo dá risada. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela está expressando a forma que ela enxerga as coisas. E é dessa pureza que a gente precisa. Sabe por quê? Porque se alguém te der um desenho, você vai pintar o sol de amarelo. Porque aquilo que os seus olhos te veem é exatamente da forma como você reproduz. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor está trazendo pureza sobre você. Você vai poder fluir sem influências. Você vai poder fluir com pureza. Sem influências você vai fluir, fluir, fluir, fluir. Porque o novo que Deus vai fazer nesses dias não é parecido com nada daquilo que você já viu, você já ouviu. Oh, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que nós precisamos ser como crianças, como uma folha em branco, sabe? Simples como a pomba, e astutos como a serpente. Não crianças no sentido de ser imaturo, mas crianças no sentido da pureza. Eu quero declarar que vão fluir coisas do seu interior, vão fluir coisas da sua vida, que não nasceram em você, mas nasceram no coração de Deus. Mas se preparem, meu irmão, porque em nome de Jesus Cristo, quando nós levantamos a bandeira da santidade, nós estamos declarando guerra no mundo espiritual. Então as oposições virão. O diabo vai tentar fazer parar a obra. Mas em nome de Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Zorobabel e sobre Josué, uma autoridade governamental e uma autoridade sacerdotal, está sobre a sua vida, está sobre a sua cabeça, como Zacarias profetizou, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Ah, em nome de Jesus. Coloque uma placa em meu peito. Coloque uma placa em meu peito. Coloque uma placa em meu peito. Coloque uma placa em meu peito. Não uma placa em meu peito. Eu queria chamar os líderes aqui. Aleluia. Essa é a nossa primeira Santa Ceia de 2017. A nossa primeira oração e a nossa primeira adoração de 2017 também foi para o Cordeiro. E antes de nós comermos, nós queremos hoje oferecer para Deus uma oferta que é a nossa primícia. Eu estava pensando em algo que eu vi quando eu vim para cá. Quando você faz aniversário, tem o primeiro pedaço do bolo, não é? Sim ou não? E você fala assim, e o primeiro pedaço do bolo vai para... E você entrega aquele bolo para a pessoa que você quer honrar. Sim ou não? Porque tudo aquilo que é o primeiro é a porção de honra. É por isso que as primícias elas eram para os sacerdotes, porque era com as primícias que o povo honrava os sacerdotes. E através dessa oferta eu estou declarando, Senhor, eu não quero te dar por aquilo que o Senhor vai me oferecer em troca. Mas eu quero que essa oferta, a minha primícia desse ano de 2017, seja a minha expressão de honra. E tudo que precisa acontecer nos nossos dias, precisa vir de nós, dos modelos. E é por isso que eu chamei vocês aqui na frente. Porque é muito fácil para nós, às vezes, falarmos assim... Façam isso ou façam aquilo. Mas nós precisamos ser uma expressão para o povo. Então eu queria que nesse ambiente profético, eu creio que nós precisamos fazer isso hoje. Nós pudéssemos consagrar a nossa primícia, uma oferta de honra ao Senhor, nesse primeiro tempo de 2017. Eu não sei se você veio pensando nisso, se o Senhor já te preparou para isso. Mas o que eu quero te dizer acima de tudo é que isso seja uma expressão de honra na sua vida. Em nome de Jesus, os meninos vão continuar adorando. Nós vamos fazer isso. E se você entende isso, se a igreja entende isso, eu queria te convidar junto conosco entrar por esse caminho, porque esse é o caminho que nós estamos entrando. Sabe, ontem minha filha veio para mim em casa e ela ganhou 100 reais da avó dela. E ela falou assim: papai, eu quero entregar tudo que eu tenho para o Senhor. E hoje ela trouxe essa oferta para o Senhor. E para mim é um motivo de honra. Porque as minhas filhas, elas só estão expressando aquilo que elas veem no nosso dia a dia. Então, não há algo que seja comum, que seja uma expressão de honra no seu coração mesmo. Eu queria que você fizesse isso hoje, em nome de Jesus. Se você entende isso, os meninos vão estar adorando ao Senhor. Eu queria que nós pudéssemos fazer isso em nome de Jesus. Te exaltamos, Rei dos Reis. Te adoramos, Rei dos Reis. Yeah. então teu lugar aqui. Família aqui na terra. quando ele estava em Siquém com os filhos dele. Eles enterraram os ídolos deles em Siquém. E eles voltaram para Betel. Escute, você que é sacerdote, é sua responsabilidade levar a sua casa para a casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Cristo. Amém. Sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, começa a declarar em nome de Jesus. Começa a declarar agora: a bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre os nossos filhos, a saúde em nome de Jesus. Declare que a cultura da terra não vai permear a sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela tem um significado profético. Fala para o seu marido e para sua esposa. Fala assim: a obra não está concluída, mas nós já estamos celebrando. Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Redentor vive. Em memória daquele que era, é e sempre será. Como pão e bebo cálice em nome de Jesus. Yeah. aqui. Se você quiser abraçar aí os seus familiares, abraçar os seus amigos, declarar para eles um feliz 2017. Oh, em nome de Jesus, faça isso agora. Em nome de Jesus.